mais chiclete a zebra. Chama o SAMU e ensina pra esse comédia respeitar nossos princípios. Tem mais Deus pra dar que cês tudo num pinico. Antigamente resolvia na palavra uma ideia que se trocava, o respeito que se bastava. Dinheiro é vil, tio geriu, um instinto viril. A R15 é mate, os moleque tão de fuzil. Do Grajaú ao Curuzu, pra imigração meu povo é mula. Inspiração é Black, ele é Ferrez, não é Tia Augusta. Verso mínimo, lírico, de um universo onírico. Cada maloqueiro tem um saber empírico. Rap é forte, pode crer. Oui, monsieur, Ferrenot, Piaget, Sabotar, Enchanté. É que eu sou filho de cearense, a caatinga castigue, meu povo tem sangue quente. Naufragar, seguir pela estrela do norte, nas bênçãos de pai de inciso, as letras de Ed Rock. Calar a boca dos Loki, pois quem toma banho de ódio exala o aroma da morte. Hoje não tem boca pra se beijar, não tem alma pra se lavar, não tem vida pra se viver, mas tem dinheiro pra se contar. De terno e gravata teu pai agradar, levar tua filha pro mundo perder. É o céu na boca do inferno esperando você. É o céu na boca do inferno esperando. Hoje não tem boca pra se beijar, não tem alma pra se lavar, não tem vida pra se viver, mas tem dinheiro pra se contar. De terno e gravata teu pai agradar, levar o teu filho pro mundo perder. É o céu na boca do inferno esperando você. É o céu na boca do inferno esperando. Uma bola pra chutar, país pra afundar. Geração que não só quer maconha pra fumar. Milianos, mau cheiro e desengano. Cada cacetete é um chicote para um tronco alqueires. Latifúndio pras ladies, numa chuva de fumaça só vinagre mata a sede. Novas embalagens pra antigos interesses. É Conzol da direita, fez a esquerda virar peixe. Osiris, olhe por mim, minha face desde abolim. Quem não tem moto não sai na foto, mobiletes com motor de dream. Tentou fugir, foi lá que eu vi. Sem capacete, levou rola, Deus acorde, vamo aí. É a esquiva da esgrima, lágrima esquecida. A cor da minha pele, eu sei bem quem critica. O que a serpente é pra maçã, é o que a maçã reflete pra mídia. É que Abel tinha um irmão, mas Caim tinha malícia. Hoje não tem boca pra se beijar, não tem alma pra se lavar, não tem vida pra se viver, mas tem dinheiro pra se contar. De terno e gravata teu pai agradar, levar tua filha pro mundo perder. É o céu na boca do inferno esperando você. É o céu na boca do inferno esperando. Hoje não tem boca pra se beijar, não tem alma pra se lavar, não tem vida pra se viver, mas tem dinheiro pra se contar. De terno e gravata teu pai agradar, levar o teu filho pro mundo perder. É o céu na boca do inferno esperando.